Alex Juliette Romeu, quando pronto, o SAMI puxa o acionamento no, na bata, a torre. Confirmando só o acionamento. Escute, Alex. Na escuta. Controle voo 924, passando nível 150. Eu mantenho a escuta do controle, voo 924. Vem até. Нашим так, Ромео. Вы на 3 плюс 3, Z-класс 25, чем мы на 2-0, 10-8 контроль. 2-0, понятно. Ролион, 3-3-3, фарм соло на Адайон. 3-3-3, готовить контакт с Адайсой и Адайон. Адайон, autorizado, nível 360, decola da pista 10, com curva direita, saída da Euleda Bridge, controle opera 1208, aciona 5135, Cotese. Autorizado Galeão, nível 360, decolagem da pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 1208, transponder 5135, posição 09. 109, quando pronto, vem para o posto de acionamento. Muito bem, obrigado. Salvador, Salvador, até 3561, POB 116, alterna, com 24 horas e 15 táxis. Copiado, 3561, prossegue via Pátio Índia Alfa até o ponto Sky 90, quando chama a torre, na frequência 1186. Pátio Índia Alfa no ponto de espera 118,5, até 3561. Papa Tango Romeo, Tango Fox, mantenha o corredor achando no meu pé, você pode farol da barra. Então, farol da farol. 63, na posição 4 para chegar acionamento. 63, no 5, coordena com a equipe de solo, após a passagem do rebanho da TAM, a retaguarda, tem livre e puxa acionamento no 04, somem táxi. Vamos tomar guarda no campo, para a retaguarda 63. Esse é 125, decimal 1, alterna 13325. 125, 13325. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. 3945. No 394, no 05, após o Airbus passar a retaguarda, tá livre também, somente táxi. Após o Airbus passar a retaguarda, tá livre, igual no 394. Salvador, boa tarde, tá 3804, ciente da Mike. 3804, chegada a Mari, desce ao 050. 3804, 050, poderia dar presente voar a Mari ou ITAP? Voa de Mari. Autorizado Mari, 3804. Fox, confirme o rumo ideal para Sierra Novembro Delta Hotel. 100 só, nada. Suba para 1.500 pés inicialmente, dá presente em rota a Romeo Tango Fox. Ok, subiu para 1.500 pés e na proa 300. Salvador, é o TAN 3561, com espera da 10 pronto. 35.1 autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-50 graus, com 1-0 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 35.1. Chega, Tango Fox. Ok, entendeu que tá liberado ao 085 na ideal de saída? Inicialmente 1.500 pés em rota. 1.500, ó. Flip 5489, chame Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, bom serviço. Aqui é com Delta, frequência livre. Missionário, linha 35.162, 3 horas, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Via Índia Alfa, ponto 010, condição uma torre na frequência 186, estado no 018, bom voo, Sonar 6315. Para o táxi, 3805, 160 a bordo, 356 de autonomia, alterna Galeão. Copiado, TAM 3805, autorizado, prosseguir até o trabalho 06. Aguardando apenas o Boeing da Gol, que irá nos chamar para táxi dentro de instantes. Ok, através de 06, tá? 38. Meu 394 tá pronto? Em segundos estarei pronto, mas já lhe passo. É 1.66 a bordo, são 3 horas e 40, campeão. Graus 99. A linha é de fora, não, é tradicional. 94, prosseguindo via Índia e Alfa até o ponto 010, quando chama torno no 86. Índia Alfa, 3.0, ponto 0, já vamos lá. 3805, então após o Boeing, prossegue via Pátio Índia Alfa até o ponto para dar 1-0. Ok, Pátio Índia Alfa, outra 3805 até o ponto para dar 1-0. 70 graus na frente. Ali decola, 35. 35.1 na decolagem 32, chame 1-20, decimal 8, controle, bom voo. 208, graças. Controle Salvador, Santarém 561, passando 1.800. É o controle, prossiga. Santarém 561, não, passando 2.100. Fora. Afirma. Contato radar, suba ao nível 380 na saída Arbor. 380 na Arbor, 356. 333, cruza 180. 333, mantém a frequência do controle. Poderia coordenar junto ao centro, nível 280, devido à turbulência ao longo da roda? 333, chame agora Recife, na frequência 1251, alterna 3325, solicite direto ao centro, bom voo. 251, vai chamar agora. Controle, boa tarde, é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, corredora Shell, litoral sul, 500 pés, reporte para regresso. Litoral Sul, 500 pés, reportará para regresso, Romeu, escuta permanente do controle. Papa Tango, Mike, Alfa Yankee, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. Confirma 1250, mais ou menos. 1251 na frequência, o alternado 13325, bom voo. Yankee, 1251, 3325, abraço, boa tarde. 394, exato, alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, 394. Tá 3804. Postinei 6315, decolado 35, controle 120, decimal 8. 1208, vai chamar? Tá 3804. Salvador, Oceaner 6315, na sua escuta, cruzando agora 140. 6315, boa tarde, contato radar, saída da EL. Oceaner, não comprei a mensagem? Oceaner 6315, contato radar, saída da EL. Eu atualizaria quando possível pro de da EL, letra pro Oceaner 6315. Direita pro de da EL, 6315. De da EL. Mike Gillette Romeu, informa o tráfego do helicóptero Guardião, setor da Pituba, 500 pés. Guardião 02, controle. Teve decolagem em pistão no zero, vento no 70 graus, 8 metros. Decolagem no zero, 394. Escuta, senhor. Tráfego helicóptero Guardião da Polícia Militar, próxima Pituba, 500 pés. Cliente do Guardião 02, mais trecho meu grato. Serra 121, decimal 90. Agora só o site para cópia da frequência. Quatro veículos 37, 1, 20, 208, controle, por favor. 208, obrigado. Jack Serra, para Lençóis, decolar com proa norte, acione o transponder 5123 e o controle da pele 120, décimo 8. O Mike Silêncio Romeu, fique atento ao tráfego na escuta para o retorno. Ok, na escuta para o retorno, Romeu. Fecha. Nas 4. Ok, então noroeste. Dá pra gente controlar o noroeste. Chame quando pronto pra acionamento em excesso. Controle Salvador, boa tarde. Tripe 5487, início é descida na sua escuta. Tripe 5487, boa tarde. Na proa de Amã para a chegada. Amã desce até o 080. Amã, chegada Amã, 080, 587. 270, tá 35.000. Firma, tem escuta do controle, tá 35.000. Ei. Paulo Salvador, azul 4065. 4065 Campinas, aprovado 360, pronto para copiar? Tá pronto, copiar. Ação Quebec. Autorizado. Campinas 360, decola 10, direita, da Euleda Brice, intercepta, fez o Luno 6, após segue conforme a rota. Controle opera, 1208, aciona 5161 no cotejo. Está livre, o Maxilet Delta. Livre, Romel. Tá, fez o Luno 6. Controle 120 decimal 8 e transponda 5161 para o azul 4065. Correto, azul 4065, quando pronto, soma em posicionamento no 01. Chamará para estacionamento no 01, 4065 azul. Boa tarde, Aerotransan 3805, Transfer. 3805, boa tarde, contato radar, saída da El. Da El, 356, chame Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, grato. Localizadora da 3804. 3804, complete LS, o ajuste do time 1017. Tem um tráfego dos helicópteros aí à sua direita, mantendo 500 pés e mantendo o setor. Paciente, então, 3804 ainda mantém com controle ou chama a torre? Mantém ainda. Olha o Mike, já chamou, vai manter sobrevão no subúrbio. Eficiente. Trip 5487, informa o tráfego 12 horas, 12 milhas, com Seneca, livrando 6.000 em subida para 6.500 pés, sentido contrário. Perfeito, Romeu Tango Fox, tráfego 12 horas, 12 milhas, com a TR-72, livrando nível 120 para o 080, sentido contrário. Perfeito, para nada, já. 3804, complete LS, chame torre 186. 186, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, tá 3804. 3804, boa tarde, baixou e travou? Seu travou visual na curta final. Pouso autorizado, pista 90, pista parcialmente molhada, ventou no 60 graus, 10 nós. Gente, livre pouso 90, tá 3804. Vamos fazer informação, Quebec. 3104, boa tarde, chegada a Mari, desça nível 050. Cada Mário 050-131-104. Xenema 315, chame Recife, frequência 125, decimal 1, altera 3325. 13, posição 9, curte acionamento. 09, livre, chame táxi. Livre, chame lá para táxi. 3154, prossiga. Qual o nosso número para a estação? É o número 3. 3 horas, Nova Zelândia. Copiado, prossegue via Índia Alfa até o ponto espera com o Sama Torre, 186, estado agora, 1017, bom voo. Via Alfa, ponto espera, 1186, obrigado, 6142. Número 3000. Ação 2005, quase. Pouso 2000. Afirma. 35487, desça nível 040. Prosseguindo 040. Tá gostado, solicita a festa Romeo 05, sir. 5, Submaterra, Romeo, Tango, Fox. Grato, Fox. Mike Gillette, Romeo, controle. Escuta, senhor, tá mantendo agora a próxima parede, o Suborzão. Tem um tráfego da Força Aérea, um P3, mantendo o setor entre 500 e 1.000 pés, está mantendo o setor. Tá no visual, Romel. Olimpo 00, controle. Escuta, precisa. Helicóptero Robson 44, próxima Paripe a 500 pés, e mantendo o setor. Sente. 304, solo suas 4 e 5, 1120, decimal 8. Confirme a frequência? 120.80. 120.80, gente. Oi, bom dia, Chanel 6142.0, pronto. 942, autorizado a linha de decolar, pista 1.0, vento 1.60 graus, 8 nós. A linha decola, pista 1.0, Chanel 6142. 219. Salvador, boa tarde, está 3804. 3804, boa tarde, taxia via Alfa e aguarda antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Salvador, boa tarde, Bono 648, cruzando NG 170 para o 150, centro da Quebec. 48, chegada Marte, estou 060. Chegada Marte, descendo para o 060, Bono 648. Trip 5487, desça 2.000 pés, ajuste 10 no 7, reporte localizador, pistão no 0. 2.000, reportaremos localizador, pistão no 0. Controle, guardião 02. Guardião 02, para chegar. 02, já em patamares, igual com o campo. 7, chame 286, guardião. 1186. Observa o Airbus Delta ingressando na 03, após o passo de Windy Alpha, onde trocará a torre 186, o Botanay 6213. 1805, boa tarde. Salvador, Guardião 02. Solo, boa tarde, Papa Romeu, mais cinco pilos. Patrulha. Tráfego a informar, reporte no solo controlado, ventando a 50 graus, 7 nós. E access, Guardião 02. Reportará no solo do Patrulha, controlado, Guardião 02. Patrulha 1942, decolou 48, chame o controle, 120, decimal 8. Controle 1208, Xanero 6142. Corre, vem, serra, serra, fora do sol. Veracruz, só para sobrevoo em Veracruz? Afirmo, só para sobrevoo. Olha o papapá, mas já o meu tá livrando o próximo aparelho. E vai manter a rota Bonfim com proagem do Foral da Barra. A intenção é que provou em brota. Eficiente, reporte Foral da Barra ou apurando brota. 0197, cortejo. Ok, está autorizado o voo local pelos corredores para Vera Cruz, eu solicito só trocar 500 para 1000 pés. Hoje a decolagem curva à direita e o controle 128 e acionar 01127. Copiado, Mike. Então, 1000 pés no corredor Acé e informe o passe. Está no 04. 04. Para acionamento de saque de decolagem, somente torre 186, me confirme o POB. 04. 04, agora 186, Mike, com quilo. Pronto. Sendo setor. Estará atento ao tráfego Iago Serra Serra. Espera, Mike, com quilo, senhor, chama para o táxi. Curso 35487. 35487, complete LS, chama em torre 186. 186. TAN 3154, após ITAP, desça 2000 pés, ajuste 10197, reporte localizador, pistão no 0. Após ITAP 2000 com 10197, autorizado LS, TAN 3154. Olhem pro 00, controle. Corre, Salvador, trip 5487, aproximação de 9 milhas, estabilizado no curso. Repare, trip, reporte no externo, baixar o trilado. Ok. Salvador, USN 6213, posto espera pronto, decola imediato. Gente, além da cola de imediato, USN 6213, vento 1,60 graus, 10 nós. Autorizado decolagem de pistão no 0, mais 2, 3. E sua estimada de pouso. Só um minuto. Controle SRC. Prossiga, Serra Serra. É, o pouso é só estimando em 19910. 19910, copiado. Só no externo, baixar travado o 5487. Gente, trip 5487, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aumenta de 1,60 graus com 2 nós, 1 avianca. Bang, 1 a 2, gente na relógio. 7. Romeu Tango Fox, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. Confirmando a hora 12685, hora 12545. Correto, bom voo. Grata, batalha. Informa o tráfego, helicóptero, 12 horas. Meia dúzia de milhas, estão mantendo 500 pés no setor. Pode prosseguir descido com o número 48? 648 está presente até 3 mil pés, ajuste 1017. É 3.367 com o número 48. Para o Salvador, muito boa tarde, o Oceané 6213, saída da L, livrando 1.400. Boa tarde, o Oceané 6213, contato radar, saída da L. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, chega da Mari, na Prodmari, desça para o 050. Está para o 50 Prodmari, Azul 4462. Seguridade lá da El, 6213 da Oxené. Prod da El, Oxené 6213. Prod da El, 6213 da Oxené.